Boa noite, voo 1714, informação alfa, descendo para 1.0. 1714, boa noite, identifique, desça para 2.000 pés, chegada à mar e ajuste de altímetro no 018, voe pro ditap. 1.018, descendo para 2.000 pés, na prova de ditap, voo 1714. Controle Salvador, muito boa noite. Santa 3226, retira nível 150, passando Judas. Boa noite, TAM 3226, identifique, desça ao nível 050 na chegada Mari. 050 autorizado, chegada Mari, TAM 2226. Estabilizado, tá 3600. 3600, chame torre 1 no 8, decimal mesmo. Boa noite. Controle Salvador, gol no 606. Gol no 606, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari. 060 na Mari, gol no 606. F. Não. Não. Uma boa noite, um bom dia. Corrigindo, uma boa noite. O vento 170 graus, 17 nós, o ajuste 90 no 8. Tem livre pouso, pistão 90, bem-vindo a Salvador, o ajuste 1018, repetindo 3600. Boa noite, muito obrigado. Livre pouso na 10, está 3600. Puxa, acionamento federal 9971. Autorizado no pátio 3, chame táxi federal. Certo. O 3600, para informação, turbulência moderada, ok? Na... a uma milha praticamente da cabeceira, na curtíssima. Ok. Então, 3600, no solo 29, livre direita, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, tá 3600. A bordo, 3h30 de autonomia, Altero Galhão, pronto para o táxi, General 9971. 971, no livre táxi. Em frente, direita, até o ponto de espera, o ajuste no 08, General. Em frente, direita, chão pronto. No 714, passou o ITAP, está autorizado o procedimento? Autorizado, na LS, reporte estabilizado no 714. Reporte está estabilizado no 714. Voo no 606, reduza para 220 nós. 230 nós, voo no 606. Afirmo, vai apenas observar o sideral, ok? Sideral saindo do pátio 3, de passagem ao sideral, após ingresso, posição 9. Obrigado, boa noite. Boa noite. General 9971 está pronto. Sideral 9971 na linha decola, pista no zero, vento 170 graus com 1 no 612 nós. A linha decola. Desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LS, reporte estabilizado 3226. 2000 pés, 1017, reportará estabilizado, autorizado LS, o 3226. Sideral 9971 no decolar de Salvador aos 34-109-35, bom voo. Obrigado. Controle, boa noite, Sideral 9971, perfil da El. Sideral 9971, boa noite, está sob vigilância, contato na decolagem. Podemos aprovar da El? Afirmativo. Voo no 7 no 4, estabilizado. No 7 no 4, chame torre, 1 no 8, decimal, meia dúzia. Tem 2 no meio, voo no 7 no 4. Voo no 7 no 4, estabilizado no ILS. Uma linha para interna. Voo no 7 no 4, tráfego avistado, altímetro no 0 no 7. Informo turbulência moderada na... durante a aproximação final, aproximadamente aí 1 milha da cabeceira no 0. O vento 1.80 graus com 1.5 nós, variando até 19 nós, 1.9 nós. Já baixado e travado? Baixado e travado, um ajuste no 0 no 7, sim, está turbulência. Afirmativo, voo no 7 no 4, livre pouso, pista no 0. Atende apenas a turbulência moderada durante a aproximação no zero. Sim, de Gol no 7 no 4. Ô, Salvador, está 3600, informa um colega aí da Gol. A turbulência está bem próxima à cabeceira ali, bem quase no cruzamento da cabeceira. Gente, foi o TAN 3600 que pousou informando a turbulência? Sim, Matheus. Muito grato pela informação. O Gol no 7 no 4 escutou? Sim, Matheus, copiado, senhor. Muito obrigado pela informação, colega. Falou, bom pouso aí. Valeu. Boa noite, voo na 3, 8, 8. Tô lisa lenda pro 9. Afirmativo. Firme? Afirmo. Não deu pra copiar, meu. Autorizado, Leda. Obrigado. Copiou? Copiei, obrigado. Ah. Das condições, está estimando o pouso ao 1.7, o, no 382 solicita o RNAV da 1.2, se possível. Ok, já em contato com o centro, deve chamar de definitivo no 382, obrigado. Controle Salvador, boa noite, boa noite 05, ciente da Alfa. Boa noite, 1.805, identifique. Desça para o 050, chegada a Mari. Voe para outra posição em TAP. Entenda, sendo a identificação, descendo para 050, Proje TAP, gol no 050. Salvador, boa noite. É o Stan Mike que pegou. Marque XR Golf, mantém a escuta. 080, autorizado LS, reporte estabilizado. Direita 080, reportará estabilizado no 606. TAN 3226, chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. 186, TAN 3226. Salvador, muito boa noite. TAN 3226, passando externo. TAN 3226, altímetro 1.0, 1.7, para cheque o vento 1.70 graus, com 1.62 nós, rajadas de até 2.2 nós. Continua aproximação, aguardando instruções. Gente, o TAN 3226. 1.7, 1.4, no solo 38, livre táxi via Alfa Juliette 04 ao portão. Poderia confirmar as condições da durante a aproximação? Alfa Juliette para o portão 04. É uma fluênciazinha moderada aí. Não muito forte. Seria moderada na cabeceira? Afirmo, aproximadamente aí uma milha da cabeceira. Vicente, grato, voo no 714, é o portão 04, via Juliette, minha escuta. 04, Juliette. Portão 3226, informo turbulência moderada, aproximadamente 1 milha para cabeceira 10. O vento 170 graus com 17 nós agora. Cheque o trem, livre pouso, pista 10. O TAN 3226. Ciente, grato pela informação, baixou e travou. Ciente, autorizado pouso, TAN 3226. Azul 4148, identifique, boa noite. Desça ao 060, chegada a Mari. Descendo ao 060, chegada a Mari, azul 4148. Estabilizou, né, LS, 1606. 1606, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 18,6, boa. Gol no 805, está autorizado LS, desça para 2000 pés, ajuste 10. 17, reporte estabilizado. Gente, descendo para 2000 pés, 10. 17, apartará estabilizado, autorizado. Boa noite, LS. Salvador, XA Golf? Gente, mantém escuta o MAC XA Golf, estou saindo do trapo, aguarde as instruções, ok? Ok, obrigado. Torre Salvador, gol 1606. Gol no 606, bom dia, tráfego avistado, continua aproximação, aguarda pista livre, altímetro 1017. Para cheque, o vento 170 graus com 1612 nós, rajadas e até 21 nós. Informo turbulência moderada. Aproximadamente em 1 milha para cabeceira 10, gol no 606. Aguarde apenas a pista livre. Gente, aguardando no 606. TAN 3226 no solo de Salvador aos 42. Tem táxi livre via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Via Alfa, reportar antes da Taxiway Juliette, o TAN 3226. Apenas confirmando, procede a informação da turbulência moderada na aproximação, 1 milha para a cabeceira. Afirmativo, TAN 3226. Grato. Uno 606, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pista 10. O vento 170 graus com 17 nós, variando até rajadas de até 24 nós. Gente, no 606, livre pouso 10. Fique atento à turbulência, aproximadamente em 1 milha para a cabeceira 10. Gente. Táxi lento, portão previsto 07, porém temos um Airbus da companhia no mesmo, o TAN 3226. Ciente, previsto para o 07, lentamente da presente, TAN 3226. Chamará antes da Juliette. MAC XA Golf na escuta. Ok, XA Golf na escuta. Prossiga. Autorização de reporte da posição 7, para parte 3, posição 10. A gente aguarde o MaxA Golf. Apenas para confirmar, reboque da posição 07, do gate 07 para o PAD 3. Positivo. Sim, a gente aguarde. MAC XA Golf da presente está livre, realizar o push, reporte quando pronto para iniciar o deslocamento até o PAD 3, o MAC XA Golf. Ok, espera o push até o PAD 3 aí. MAC XA Golf na escuta? MAC XA Golf na escuta. Da presente autorizado até o PA3, reporte ingressando o PA3, agilizando a medida do possível. Ok, agilizando até o PA3, obrigado. TAM 3226, tô voltando. Afirmativo, visual com tráfego, TAM 3226. Ciente, mantenha a posição de taxa Juliette, aguardando a liberação do portão. Ciente, TAM 3226, manterá. Uno 606 no solo 44, ingressando agora na Alfa e mantém posição antes da taxa Juliette, aguardando instruções. Aí mantém antes da Juliette no 606. Número 643.